esqueceste agora a colcha de retalho. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no teu corpo inverno, Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, uma gravação de 52 anos atrás, em 1961, Dulce Liema, um clássico da canção sertaneja do Brasil, Colcha de Retalhos. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Uma comida deliciosa, um local maravilhoso, atendimento de primeira, às margens do Lago Paranoá, o Bar do Alemão de Brasília. Uma tradição de 111 anos que começou em Itu, no estado de São Paulo. E, na verdade, o Bar do Alemão é um grande restaurante, né? Como a sua especialidade é a comida alemã, tem também o bife à parmegiana, um chopp de primeiríssima qualidade, às margens de um cartão postal, num lugar belíssimo aqui, fica perto de onde mora a presidente Dilma aqui em Brasília. Vindo a Brasília, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. E é muito fácil você me encontrar por lá, que eu estou sempre por ali, né? Almoço, janto lá, realmente é um lugar maravilhoso, o Bar do Alemão em Brasília, à sua espera. O Ivan Albernaz, ele é de Paracatu, lá nas Minas Gerais, e ele me pediu uma música que eu não tinha, aí eu fui atrás e consegui, viu Ivan? Consegui atender o seu pedido, ele curte o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5 do meu amigo, do meu parceiraço, Humberto Neiva, lá de Paracatu. Os Gauchinhos de Deus, 10-0 para Jesus. Ficar em consagração, o inimigo também foi pra fazer a tentação. Quando Cristo teve fome, Satanás deu sugestão: mostra que é poderoso, transforma esta pedra em pão. Jesus disse: pouco importa se estou com fome ou não, a palavra do meu Pai é minha alimentação. Claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás então perdeu 1-0 pra Jesus. O diabo outra vez a Jesus foi provocar. Foram pra torre do templo e a serpente olhou de lá. Disse: pule lá embaixo e não vai se machucar. No seu livro está escrito, seus anjos vão te guardar. Jesus disse: eu não pulo, o motivo eu vou falar. Também lá está escrito, não se deve a Deus tentar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu de novo, 2-0 pra Jesus. Lucifer levou Jesus para um outro lugar, e as riquezas deste mundo começou a lhe mostrar. Disse: tudo isso é meu, se quiser posso lhe dar. Você só precisaria aos meus pés se ajoelhar. Jesus disse: eu não quero, volta lá pro seu lugar. Está escrito que um homem só a Deus deve adorar. Ficou claro que as trevas nunca vão vencer a luz. Satanás perdeu mais

o general Ernesto Geisel era eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral, obtendo 400 votos contra 76 dados ao candidato da oposição, Ulisses Guimarães, na eleição presidencial indireta. Na verdade, era uma grande farsa, né? Ulisses Guimarães serviu apenas para legitimar uma farsa. Todo mundo sabia que a Revolução ia eleger quem ela quisesse, né? No 1º de fevereiro, um incêndio no edifício Joel, uma grande tragédia na cidade de São Paulo, causava 189 mortos e deixava 300 feridos. No dia 4 de março, o então presidente Emílio Garrastazu Médici inaugurava a ponte Rio-Niterói, localizada na Baía da Guanabara, no estado do Rio de Janeiro. Nesse ano de 1974, um futuro e imortal sucesso era gravado pelo extraordinário intérprete Sérgio Reis, João de Barro. Pra ser feliz como eu, certo dia resolveu arranjar uma companheira. No vai e vem, com o barro da biquinha, ele fez sua casinha lá no galho da paineira. Toda manhã, o pedreiro da floresta cantava fazendo festa pra aquela quem tanto amava. Mas quando ele ia buscar o raminho para construir seu ninho, seu amor lhe enganava. Mal feito é descoberto, João de Barro viu de perto sua esperança perdida. Cego de dor, trancou a porta da morada, deixando na sua amada presa pro resto da vida. E semelhança entre o nosso fadário, só que eu fiz o contrário do que o João de Barro fez. Nosso Senhor me deu força nessa hora, a ingrata eu pus pra fora. Onde anda eu não sei. Na trilha sonora da minha vida, Sérgio Reis, João de Barro, uma gravação de 1974, e essa seguramente fez parte da trilha sonora da minha vida, né? Olá, Cleito, escuta sua programação na Rádio Portal da Serra, em Bom Retiro, Santa Catarina, e gostaria de pedir para você mandar uma música para os meus dois filhos, o Emerson e o Everton, e a minha esposa Igraci. Estarei aguardando. Obrigado, abraço do seu amigo Edson Pocente. Ô Edson, um abração para você, para toda a sua família, para os amigos da Portal da Serra, em Bom Retiro de Santa Catarina. Eu vou te mandar uma música que você vai gostar, ó. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Vou Te Procurar. Sinto falta dele. Nessa hora bate desespero, ainda tem seu cheiro, quero estar com ele. cama é o seu calor. Eliane de Paula e Alcimar Moreno, vou te procurar. Essa dupla vai mudar de nome, viu? Nós estamos preparando um CD maravilhoso. Vão chegar com um CD novo e com nome novo também. Nós diminuímos o tamanho do nome deles para ficar mais fácil você registrar, né? Porque Eliane de Paula e Alcimar Moreno é um nome bonito, mas é muito comprido, né? Então, a nossa agência de publicidade, os nossos ouvintes, os meus amigos de rádio recomendaram a redução e nós vamos fazer isso para facilitar a comunicação deles com vocês. Mas aguardem que Eliane de Paula e Alcimar Moreno estão chegando aí de nome novo com um belo de um trabalho. O Rock Neto de São Paulo, na verdade ele nasceu em Petrolina, Pernambuco, mas ele mora lá em São Paulo e falou: ah, Cleiton, eu escuto o seu programa desde o tempo da Rádio Nacional. Ô Rock, seja muito bem-vindo, um grande abraço para você, viu? É assim que a gente vai, né? Reunindo os velhos amigos da Rádio Nacional e também fazendo os novos amigos, essa rapaziada, essa meninada que mexe aí com o Facebook, com o Twitter, com as ferramentas da internet, né? Ela é bonitinha demais, eu tenho a maior vontade de botar ela no colo. Paula Fernandes, música nova, Costumes. Eu pensei que pudesse esquecer certos velhos costumes. Eu pensei que já nem me lembrasse de coisas passadas. Eu pensei que pudesse enganar a mim mesma dizendo que essas coisas da vida em comum não ficavam marcadas. Não pensei que me fizessem falta umas poucas palavras. Dessas coisas simples que dizemos antes de dormir. De manhã, um bom dia na cama, a conversa informal. O beijo depois do café, o cigarro e o jornal. Os costumes me falam de coisas e fatos antigos.

De segunda a sexta-feira, o Canal 2 dedica 60 minutos à música portuguesa. Produto nacional feito no nosso país e cantado no nosso idioma, independentemente de géneros, artistas ou épocas. Fica o convite para escutar Girassom, um espaço que vai valer a pena com toda a certeza. Porque o que é nacional é bom. Girassom, de segunda a sexta, entre as 9 e as 10 da noite, no Canal 2 de Antena Web. É às 13 horas que agitamos as bandeiras caidinhas ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis. Do Brasilis para o mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena Web. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antena Web e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascidos em Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia no Canal 2 da Antena Web. Voltamos a apresentar Programa Cleiton Aguiar. Você que mora aqui perto de Brasília, bota na sua agenda aí, dia 24 de agosto, é um sábado, super show de Paulo e Paulino aqui no Parque de Exposições de São Sebastião. Vai ser uma festa maravilhosa e eu vou ter o prazer de apresentar esse show, que foi comprado por intermédio da RBM Música, pela Sardinha Produções, do meu amigo Sardinha aqui de São Sebastião, o homem que faz as grandes festas da cidade de São Sebastião aqui no Distrito Federal. E você pode fazer que nem o Sardinha fez, comprando o show do de Paulo e Paulino, mas comprando também Márcia Ferreira, Pedro Paulo e Matheus, Adelson Moura, Tereza Cristina, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, Rael, Bruna Guiar, Sula Mazurega, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Cristiano Neves, Rony Ricardo, Cleiton Aguiar, Chico Rei Paraná e Amado Batista. Qualquer um desses shows você pode comprar ligando 61 9981 3601, 61 9981 3601, ou mandando um e-mail para rbmmusica@gmail.com. Faça sua consulta sem compromisso, viu? 61 9981 3601. Eu já passei algumas propriedades da banana, mas uma aqui que eu não sabia: a banana pode ajudar as pessoas que tentam deixar de fumar, porque ela tem vitamina A, BC, B6 e B12, e assim como potássio e magnésio, ajudam o corpo a recuperar dos efeitos da retirada da nicotina do organismo. Então, você que está tentando largar de fumar, a banana pode te ajudar. Estresse. Estresse é um dos males dos tempos modernos, né? O potássio é um mineral vital que ajuda a normalizar os batimentos cardíacos, levando oxigênio ao cérebro e regulando o equilíbrio da água no corpo. Quando estamos estressados, a nossa taxa de metabolismo se eleva, reduzindo os níveis de potássio, que podem ser reequilibrados com a ajuda da banana, que é muito rica nessa substância, né, no potássio. Infarto. De acordo com a pesquisa publicada no New England Journal of Medicine, comer bananas como parte de uma dieta regular pode reduzir o risco de morte por infarto em até 40%. Eu como banana todos os dias. Banana, granola, aveia e leite desnatado ou leite de soja, né? Outra coisa interessante, verrugas. Os interessados em alternativas naturais juram que, se quiser eliminar verrugas, é só pegar um pedaço de casca de banana e colocá-lo sobre a verruga pelo lado de dentro, né? A parte amarela fica para fora e fica por... Aí você amarra a casca da banana na verruga com esparadrapo e deixa lá, né? E você vai ver como é que vai funcionar, né? Bom, você está vendo que a banana é um remédio natural para muitos males. E além de tudo, ela é uma delícia, né? Essas informações foram passadas para Eliana, por Eliana Kruszewski, que é terapeuta e radioestesista. Então, gente, olha, não é só o macaco que deve comer banana, não, você também, tá bom? Eu te contar, para o programa do Cleiton Guedes, o povo até comer banana, tem base, um trem desse. O meu amigo Renato Gonçalves, da Beija-Flor FM, lá de Floresta do Araguaia, ele esteve no dia 21 de julho em Conceição do Araguaia, lá na praia, ele me ligou de lá, ele estava com meu amigo Olinto, né? Me ligaram de lá, dizendo que ele me ligou no sábado, dizendo que no domingo, dia 21, ele ia fazer um grande show lá, né? E me disse, inclusive, o Olinto me disse que eles estão trabalhando para ver se leva o show do Cleiton Aguiar lá em Conceição do Araguaia, em Floresta, Xinguara, Rio Maria, Redenção, aquela região ali onde eu me apresentei tantas vezes, né? E com certeza o meu amigo Renato Gonçalves cantou esta canção. O Rio que me encantou. Fonte de mil belezas, rio que nasce do amor, do berço azul da natureza. As tuas praias a me encantar, as tuas águas a banzeirar, e o barco desce cantando, ensinando o barqueiro a amar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. O sol desponta no horizonte, gaivotas começam a cantar, e a lua descamba dos montes, buscando as águas para namorar. Rio encantado, quero aprender a te amar e nunca esquecer. Assim como amo as estrelas que te viram um dia nascer. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Araguaia, meu Araguaia, quero em ti navegar, ouvir a poesia cantada na cachoeira em noites de luar. Música do CD novo do meu amigo Renato Gonçalves, O Rio que me encantou. O nosso programa está passando agora na Vargem Grande FM, lá na cidade de Vargem Grande do Rio Pardo, no norte de Minas, ali na divisa com a Bahia, né? Quem nasce em Vargem Grande é Vargem Grandense. É uma pequena cidade de 5 mil habitantes, segundo o IBGE, tem um território de 494 quilômetros quadrados, é uma cidade que tem apenas 18 anos de idade, um município fundado em 21 de dezembro de 1995. vai fazer ainda no fim do ano, tem 17 anos, né? O prefeito atual é o João Bosco, do PMDB. O município de Vargem Grande do Rio Pardo faz divisa com Montezuma, Rio Pardo de Minas, Indaiabira e São João do Paraíso e fica a 750 quilômetros de Belo Horizonte, né? Eu recebi um recado aqui. Cleiton, mande um alô para os ouvintes da cidade de Vargem Grande do Rio Pardo que ouve o seu programa pela rádio VGFM, Vargem Grande FM 97,7. As comunidades da Fazenda Furnas, Fazenda Cachoeira, Catanduva, Vila Itaipava, Pintado e o povoado de Boa Sorte. Enfim, todos os ouvintes da rádio VGFM. Quem me mandou essa mensagem foi o diretor, locutor e programador Aldinei Pereira. Cleito, o seu programa aqui é líder de audiência, transmitido a partir das 6 horas da manhã. Aldinei, um abração para você. Eu não estava sabendo que o nosso programa estava passando aí, mas muito obrigado a você. Muito obrigado a todos pelo carinho, aos nossos ouvintes. Muito obrigado pela grande audiência. Quem sabe uma hora, né, Aldinei? Eu não vou aí fazer um show nessa região. Tem muitas emissoras nessa região que passa o meu programa, a gente podia acertar um final de semana, eu ia passar umas 3 ou 4 cidades, viabilizava a nossa apresentação por aí, né? Qualquer coisa é só entrar em contato comigo, tá bom? No Cantinho do Rei eu vou trazer hoje um dos maiores sucessos do Roberto Carlos, só que não vai ser ele que vai cantar, não. Quem vai cantar é um cantor aqui de Brasília. Aliás, ele é lá do Carmo do Paranaíba, mas mora aqui em Brasília, né? Márcio Almeida, Detalhes. Não adianta nem tentar me esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas muito grandes pra esquecer. E a toda hora vão estar presentes. Você vai ver. E um outro cabeludo aparecer na sua rua. E isso lhe trouxer saudades minhas. A culpa é sua. Seu carro, a velha calça desbotada, ou coisa assim. Imediatamente você vai lembrar de mim. Eu sei que um outro deve estar falando ao seu ouvido. Palavras de amor, como eu falei, mas eu duvido. Duvido que ele tenha tanto amor. E até os erros do meu português ruim. E nessa hora você vai lembrar de mim. A noite envolvida no silêncio do seu quarto. Antes de dormir, você procura meu retrato. Mas a moldura não sou eu quem lhe sorri. Mas você deu o meu sorriso. Vai fazer você lembrar de mim. Se alguém tocar seu corpo como eu, não diga nada. Não vá dizer meu nome sem querer. A pessoa errada. Você tem que transforma todo amor. É quase nada. Não adianta nem tentar esquecer. Durante muito tempo em sua vida eu vou viver. Não, não adianta nem tentar. No Cantinho do Rei, Márcio Almeida, detalhes para os nossos conterrâneos lá das Minas Gerais, para Elisênia Alves Fatini, de Aripuanã, no Mato Grosso, ela que chega para fazer parte do Facebook número 2 do Cleito Aguiar e não perde o nosso programa pela emissora local, né? Elisênia, um beijão para você, seja muito bem-vinda. A lorota boa de hoje é uma ripadinha do Ticaboclo, né? Esse velho tá danado preguiçoso, falou que ia voltar pro programa, tá me enrolando até hoje. Mas ele mandou aqui uma história. Diz que a mulher reclamou pro marido que a vida sexual do casal havia caído numa rotina insuportável. Ela não tô aguentando mais, né? Todo dia a mesma coisa. Aí o camarada falou, não, ô, querida, deixa comigo, viu? Você se queixou para um mestre do sexo. Se prepare para logo mais. A noite chegou. E veio o momento em que o casal foi para a cama e o marido disse todo empolgado. A mulher preparou lá uma lingerie especial, né? O marido falou assim, amor da minha vida, se prepare para uma noite de loucuras. Hoje você vai conhecer a cipoada a carpinteiro. A mulher ficou esperando para ver o que que era, né? E começaram a tal noite de loucura. Aí passou, a mulher virou para ele e falou assim, ô meu amor, não me entenda mal, por favor, mas não mudou nada não, tá tudo como antes. E o marido todo dengoso. É porque, querida, você ainda não reparou no lápis atrás da minha orelha. Era tudo que a mulher estava precisando, um lápis atrás da orelha. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Esse nosso programa foi gravado no dia 22 de julho, uma segunda-feira, exatamente no dia que o Papa Francisco chegou ao Brasil. Esse Papa realmente, ele é um Papa diferente. Depois, eu conheci durante toda a minha vida, eu conheci o Papa João 23, que era o chamado o Papa Bom. Depois dele veio Paulo VI, que era um não era um Papa já não com tanto carisma. Depois veio João Paulo I, que morreu um ano depois de ter sido entronizado no trono de São Pedro, e até hoje perduram dúvidas o que realmente causou a sua morte. Depois veio o Papa João Paulo II, um Papa extremamente carismático, né, que tomou conta do mundo e deu uma sacudida na Igreja Católica. Depois veio esse Papa sem carisma nenhum, que foi o Bento XVI, e que não acrescentou muita coisa, não. E agora chega o Papa da simplicidade, o Papa franciscano, o Papa Francisco, né? E veio ao Brasil, eu tenho certeza que ele vai dar uma sacudida na religiosidade católica. Isso vai ser bom, não é só para a Igreja Católica, não, para os evangélicos, para todas as correntes religiosas, né? Porque aviva o sentimento religioso, e nós estamos precisando muito disso, né? Quando Deus entra em cena, o diabo vai passear, né? E aí, com certeza, muita coisa ruim vai deixar de acontecer. Esperamos que a passagem do hoje, né, no dia de hoje que eu estou fazendo esse programa, o Papa já foi embora, né? Mas que a passagem dele para o Brasil, tenho certeza que vai render muitos frutos. Aniversariando hoje, o Alfredo Castro, o Paulo Marcelino Rodrigues, Geraldo Ribeiro, a Larissa Rocha, uma gatinha que está completando 17 anos, a grande flautista de Brasília, Dolores Tomé, e a Eliana Correia da Silva. Para vocês todos e para vocês que estão fazendo aniversário hoje, eu não estava sabendo, eu vou aqui para uma oração que eu desejo para cada uma das pessoas que estão ouvindo a gente, que é a oração para atrair felicidade, né? O ser humano veio ao mundo para ser feliz, para brilhar. Deus nos preparou para sermos grandes, mas não grandes de forma material, grandes por dentro, porque a pessoa que é grande por dentro torna-se grande por fora também, né? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Oração para atrair felicidade. Sou filho de Deus em carne e essência. Estou sempre alegre, porque sou uma pessoa feliz. Durmo bem, acordo bem disposto, passo um dia maravilhoso, mesmo tendo que conviver com algumas adversidades. Tenho como me alimentar, pois graças a Deus nunca faltou comida no meu prato. Minha família é feliz porque eu sou feliz. Meus amigos são felizes porque eu sou feliz. Todos no meu entorno são felizes porque eu sou feliz. Aprendi a ser feliz e faço de tudo para manter esse estado de espírito, pois isso faz bem para mim e para todos aqueles que convivem comigo. Sou possuidor de uma saúde invejável e por isso estou sempre alegre e contente. Tenho motivos de sobra para estar sorrindo o dia todo. Irradio essa felicidade e faço com que ela alcance a pessoa que estiver mais próxima. Ontem eu estava feliz. Hoje estou feliz e amanhã continuarei sendo feliz. Esta é uma verdade que levo para minha mente e ali deve ficar. Para sempre. Amém. Oração para atrair felicidade. Eu espero que a felicidade esteja presente na sua vida, na vida das suas famílias, na vida dos seus colegas de trabalho, na vida dos seus amigos também. Música nova da minha amiga Márcia Ferreira, Toque de Deus. Quando venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou num toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor. Uma oração, Deus está sempre me ouvindo. Quando canto uma canção, Deus olha pra mim sorrindo. quando choro de aflição. Deus escuta o meu clamor, toca no meu coração e acaba a minha dor. Eu venho aqui, sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus. Márcia Ferreira, Toque de Deus. A Marcinha está preparando um novo CD com arranjos do maestro Pinóquio. Logo, logo vão ter novidade por aí, viu? Um trabalho maravilhoso. Vocês vão conhecer aí uma nova faceta dessa extraordinária cantora chamada Márcia Ferreira. Olha, se você quiser comprar o CD novo do Cleito Aguiar, restam apenas 1.000 unidades, viu? Nós fizemos 5.000, já vendemos 4.000, tem apenas 1.000, e se você quiser, porque não há previsão, pelo menos por agora, de se fazer uma segunda edição, viu? Então, se você quiser, pode comprar o seu pelo Projeto Confiança, você vai pagar apenas R$15, recebendo em sua casa pelo correio. Você manda seu nome e o seu endereço para o nosso e-mail rbmmusica, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com. Mande nome e endereço, a RBM manda o CD para sua casa, junto vai o número de uma conta. Quando você receber, você vai numa loja de loteria, uma agência da Caixa Econômica Federal, e faz o depósito de R$15 por cada CD que você encomendar, tá bom? Peça quantos você quiser, lembrando que restam apenas 1.000, um pouco menos de 1.000, porque alguns já saíram hoje, né? Cerca de 1.000 CDs, que isso aqui rapidinho, no máximo em um mês, isso aqui vai desaparecer, tá bom? Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Biai Goiá, Poço Verde. Poço Verde, velho amigo do passado, vem beber que emocionado, um antigo menestrel, que pela vida vem cantando tão contente, mas que chora intimamente ao falar Coromandel. Meu Poço Verde, sinto agora a realidade, no compasso da saudade, de um amor que já perdi. Com a minha gente, vim cantando pela estrada, numa longa caminhada, pra chorar junto de ti. Meu eu fosse verde, que saudade dos carinhos, que de uns olhos tão verdinhos, que eu amava igual a ti. Guardei comigo a pureza desse amor, não demonstro minha dor, mas também nunca esqueci. Recanto que conservo na lembrança, desde quando era criança e deixei Minas Gerais. Mas muita gente que te olhava com carinho já seguiu outro caminho e aqui não volta mais. Há muitos anos, no cantar das juritis, entre lágrimas sutis, um adeus te dei também. E hoje volto, escondendo a verdade, com saudade da saudade que sentia de alguém. Meu fosso verde, que saudade dos carinhos, e de uns olhos tão verdinhos, que eu amava igual a ti. Guardei comigo a pureza desse amor, não demonstro minha dor, mas também nunca esqueci. Relembrando Goiá, ele cantando em uma das joias da nossa cidade, ele e o seu cunhado Biá, Poço Verde. Um abração para o Dr. Éber Oliveira, que está lá em Palmas curtindo o nosso programa. Ele que é um apaixonado pelo Goiás, sabe tudo e mais alguma coisa a respeito do Goiás, né? Dr. Éber, um abração para você. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todos os dias. A frase irretocável de hoje é de autoria de William Shakespeare. Um homem que não se alimenta dos seus sonhos envelhece cedo. Um homem que não se alimenta de seus sonhos envelhece cedo é a frase irretocável de William Shakespeare. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Robson Flores. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de televisão, às 11 horas da noite, com duas entrevistas muito interessantes, viu? Você vai saber de muita coisa que você não sabia assistindo o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto nas emissoras locais, onde passa, pelo canal C1 das Parabólicas, pela TV Vivo, pela TV Oi, pela Claro TV, pela TV CTBC e também direto na internet rbtv.com.br, rbtv.com.br. E aí você chega toda cheia de malícia, fingindo que não me vê. E aí você chega toda cheia de carícia, querendo me enlouquecer. Pensa num caso enrolado, pensa num amor safado. É assim essa mulher, quer me ver apaixonado, fingindo que não me quer. Pronto, falei, agora não quero mais, eu te avisei, agora vai correr atrás. Pronto, falei, meu amor não é fácil não, agora vazei, tô saindo pra zoar. Pronto, falei, agora não quero mais, eu te avisei, agora vai correr atrás. Pronto, falei, meu amor não é fácil não, agora vazei, tô saindo pra zoar. E aí você chega toda cheia de malícia, fingindo que não me vê.

Faculdade da Música apresentou o mestre da cultura popular do Brasil, Evaldo Braga, Sorria, Sorria. E agora, um sucesso do presente. O Bruno, eu vi uma entrevista do Bruno que ele disse o seguinte: a maneira que a gente tem de lutar contra esses meninos universitários aí é fazendo um trabalho de grande qualidade. E foi o que ele fez junto com o Marrone, né? Gravaram um disco e um CD e um DVD sensacionais. Eu assisti o show deles lá em Palmas. Fazia tempo que eu não vi o show deles, mas tá, a dupla está no ponto, né? Cantam demais da conta. O Julio Iglesias disse um dia o seguinte: ainda bem que o Bruno não cismou de cantar em castelhano. Bruno e Marrone, Vidro Fumê. Esse grande sucesso de Bruno Marrone, essa música bonita, romântica e apaixonada, Vidro Fumê, acabou-se o Que Era Doce. Chega ao fim, mais um programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Muito obrigado a você que me ouviu pelo Sistema Mundial de Comunicação, aí na emissora da sua cidade, ou pelo milagre da internet, em qualquer lugar deste mundão de meu Deus. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Um beijo, um abraço e um queijo. Tchau! Você acabou de ouvir o programa Cleiton Aguiar.